Estuve en el río Paiva. Solo seguí la corriente que me llevó hasta ahí. Ahora recuerdo aquella hermosa canción que se despedía de ese lugar. ¿Qué voces tienen estas mujeres? Quería volver a ver esa planta que parece orégano, parece mejorana. Me es familiar, pero es extraña. Una planta a la que quería volver por el misterio de su aroma. Aquel día que estuve no me animé a cortar ni una sola hoja. Solo sabía que quería volver a ella. Nací de ahí, silvestre, en un rincón de una escalera de cemento. El polvo de la vía, el calor de las piedras del puente y la compañía de un diente de león. Hay menta, líquenes y otros seres que desconozco. Estoy aquí, llena de la fragancia de esa flor salvaje. Pequeñita, hermana, entra. Ya se abrió la puerta con la mamá. ¿Dónde tú? Es lo que. De acá. Vamos. Más palabras. ¿Quieres hacer el ruido del puerto? Sí. Te vamos. Do porco. Para gravar isso tudo. Sim, claro. Não vai, ela mexeu. Ai, agora sei lá, agora. Eu não sei. Onde nasceu você? Eu nasci na Mexiosa. Agora de resto não sei mais nada. Em casa? Pois foi. Foi. Aí foi no, eu fui a minha parteira. Foi uma senhora chamada Joaquina. Já faleceu há muito tempo. A minha mãe teve-me aqui, cá, naquela maré não ia para o hospital. Pronto, eu ficava cá, pronto, as pessoas, as tinham que ter os bebés, tinham-nos cá na terra. E depois tinha uma senhora que dava jeito a ajudar a ter os bebés. E depois ela então chamou essa senhora. Foi ela que ajudou a ter a minha mãe, chamava-se Joaquina. Era aqui de Sequeiros. Não era em Isaura, era outra senhora, era... Eu já não me lembro bem o nome dela. Já foi um. A Isaura também ajudava. Era a tia Maria Caseira, que era a caseira da Zeza, do avô da Zeza. Andava lá todos aflitos, pronto, aquilo quando era para ir para o hospital, aquilo já sabe outra coisa. Agora aqui em casa já sabe que as mães já viam churrasca para. Pronto, já sabia que aquilo dava trabalho e eles então. Foram. Andava todos aflitos, não sabia o que é que havia de fazer. É apresentada, era alta, uma senhora boa. Pronto, tinha um jeitito, pronto. E também teve que. Pronto, já sei, porque tinha que. Ela tinha que estar lá ao pé da gente, porque a gente sozinha não podíamos fazer nada. Morreu uma menina, ela nasceu viva e depois morreu. Pronto, não, porque não... deu qualquer coisa, menjito, que não foi menjito, foi que já custou, ela por jeito já custou a tê-la. Pois. E certo, já ela por jeito não vinha. Nessa altura, se fosse no hospital, nunca morria. Foi não. Agora nunca não. Morre, mas não. Pronto, daquela maneira não ia para o hospital. Os que conseguiu nascer, nascia. Os que não conseguiu, olha, morria a mãe, ou morria o filho, morria tudo. Não ia para o hospital. Lá foi, e era uma aldeia pequenina. Naquele tempo, mecia. Não ia para o hospital. A minha tia, que vocês conhecem, também esteve até à última, quase morreu. Pois era. A minha tia, vocês se calhar não sei se lembram também, nem havia, não havia estrada. Que és tua tia? A de Cobras do Rio. Ah. Quando conhecia, era bem amiga dela. Pronto, também teve que ir para o hospital, quase morreu também. Sim, teve a ser a tua prima. Sim, e a de que também morreu. Falta uma hora. Eu sei, já vou. E é como quando foi também a. Como é que eu vou dizer? A minha tia lá de. Pois, ela ainda era do meu tio, lá da minha sogra. Uhum. Pois. É sim, da Mafalda. Ela morreu, mas ela por jeito teve bem. A miúda ficou e ela morreu. Pois, mas. É porque algumas eram doentes e quando os filhos morriam, tinham problemas. Porque ela tinha, que é que ela tinha também, como é que se dizia? Era uma doença qualquer. Anemia, o que era? Não sei. Anemia era. Não, parece que era, que ela tinha isso. E depois teve o menino bem e ainda falou que é menino ou menina, se era que era um menino, então pô, ficou logo morta. Morria muita gente. Pois morria. Se calhar se fosse no hospital, a doença que ela tinha era capaz de não morrer. E mesmo quando ela é obsidiada, quando é de coisa, ela fica morta, nunca foram ao médico. Também não. Como é que andava com o médico? Não corria bem, olha, corria mal. Não ia ao médico. Nunca fui ao médico, nunca tomei remédio nenhum. Pronto, a gente agora tira ortografias, tira isto, tira aquilo. Naquela maré não. Naquela maré não sei, ficava grávida, estou grávida. Pronto. Andava até ao fim, até ao estilo. Corria bem. Quando corria mal. É verdade, naquele tempo ninguém ia para os médicos. Não tinha uma santa do nascimento, uma patroa do nascimento? A santa, não sei, se santas... Acho que ninguém dizia assim, Nossa Senhora. É só falar para Nossa Senhora, certo? Não era? Sim, ai, Nossa Senhora, ai, Nossa Senhora, ai, Nossa Senhora. Se às vezes corresse mal, ai, Nossa Senhora, ai, Nossa Senhora. Era só assim, Nossa Senhora dizia que santa é. Pois é, era verdade. Aquele tempo era assim. Olha, vou-me embora que já é tarde. Não quero voltar à cidade. Eu quero voltar ao fogo. Como voltar à casa? Se não está minha avó, não está meu pai, veio sem filhos, talvez nunca verei crescer as árvores que plantei. Mas levo 3 sementes castanheiros, cada uma estava no centro de seu ouriço. Essas são as boas para nascer, me ensinou donzelha de Sequeiros. Aurora, o que se faz quando tem trovoadas? Ai, a gente põe lá no rosito no lume e diz oração da trovoada. Tem oração? Conhece? Como é? Santa Bárbara se levantou, se vestiu e calçou, seu carreirinho andou, seu coisadinho tomou, encontrou Nosso Senhor, Santa Bárbara onde vais, ó Senhor ao céu vou. A brandar as turbadas, no chão andou armada, lá para lá do marão, não haja vinho nem pão, nem bafo de menino, nem vinho de cristão, amém. É isto. Isto. Isto. Com isto, é que, por exemplo, aqui assim no braço a gente diz. Faz, diz, cobre cobrão, aranha, aranhão, isto toda a nação, corta rabo, cabeça e coração, sai-te daqui, senão espeto de tição. E depois a gente faz assim, 3 vezes, e eu depois torno outra vez, 9 vezes. E depois tem que ser 3 dias, assim com um tição aceso, com uma brasa acesa. Tem que estar uma brasa acesa. Mas uma que sabe muito é a donzela. Ela tem qual aquela está lá? Ela talha tudo. Que ela aprendeu com o falecido avô dela. O avô. O avô dela. O avô dela era de... da Meixosa, não é? Era da Meixosa. Para lá dizer-lhe, senhora donzela, tu sabes coisas antigas de... de peçonhas, de rezas, disto e daquilo que ela ensina. Ela também sabe esta. Ela também sabe esta que eu sei, mas ela sabe talhar a cabrita. A gente joga os molhos, os carreus que a gente faz, os esforços que a gente faz. Que a gente faz. Depois se dá-se mau jeito ao corpo. Tanto pode ser às costas, como pode ser ao braço. Olha, este braço também me dói. É muito trabalho, muito esforço. Trazer para os gados. Apanhar o pós-gado, traz. E é muito esforço. É muito, ainda hoje, quanto eu não trouxe. É domingo e para mim não foi domingo. A gente tem os gados, eles têm que comer. E a gente tem que lidar, não é? A vida do campo é muito dura. A medicina era chás, ervas medicinais e era estas coisas que eles aprendiam, que sabiam, dizer as palavras. E depois. Rezava e depois ia ao lugar. E punha-se também água com muito sal, no mau jeito, faz muito bem também. Chamava-nos nós a salmoira. Se a gente der mau jeito, reza-se, mas depois também se põe água com muito sal. Aqui usamos isso. Usa-se isso, faz bem aos ossos. Isto era como antigamente havia, vai ser num lugar, mas havia, por exemplo, agora não coisa, mas havia. Coisa dessas coisas de bruxas e essas coisas todas que eu estou a falar em português, não é? Não sei se você está a compreender, nem sinal, não é? E depois elas tinham. É um dom também. É um dom que as pessoas. Agora já não se fala muito nisso. E às vezes uma pessoa. Eu não, por acaso, não. Coisa, aparece assim, tem umas luzes assim e as peças de coisa. Isso também dá de coisa de bruxa. Como também de outras coisas, coisas de espíritos e assim, tudo por aí fora, né? Que às vezes se transformam nisso. São dons que as pessoas depois têm e, pá, e depois se transmitem nisso. O diabo é as pessoas que votam, que querem fazer mal às outras e têm poder, mas comigo elas não conseguem, porque eu tenho um espírito forte e não entram comigo. E quando eu as vejo ao longe, faço isto, uma figa, em cada mão. E a gente diz assim, olha, povo, tem 3 folhas, tu, fulana, não me tolhas. E elas já não podem fazer mal de hoje, tem 2 figas.